Se liga, mano, ó como que ela tá hoje. Vem cá, estigou ela quem mandou mexer com o bonde. A IR7, se liga, mano, ó como que ela tá hoje. Que tentação, tá mó delícia e ela forga. E nós manda, ela joga. Nós em cima da F800, trajadão de óculos e pique predador. Eu tenho, e ela pou, tem. E ela pou, moleque que é chave de quebra, mostrou pra inveja que é vencedor. Eu tenho, e ela pou, tem. E ela pou, e chegou ela quem mandou mexer com o bonde. A IR7, se liga, mano, ó como que ela tá hoje. Que tentação, tá mó delícia e ela forga. Que nós manda, ela joga. Nós em cima da F-60, trajado de óculos e predador. Eu dei, e ela pou, ei. E ela pou. O moleque que é chave de quebra, mostrou pra inveja que é vencedor. Eu dei, e ela pou, e ela pou. E chegou ela quem mandou mexer com o bonde. Se liga, mano, ó como que ela tá hoje. Estigou ela quem mandou mexer com o bonde. A IR7, se liga, mano, ó como que ela tá hoje. Que tentação, tá mó delícia e ela forga. E nós manda, ela joga. Nós em cima da F800, trajadão de óculos e pique predador. Eu tenho, e ela pou, tem. E ela pou, moleque que é chave de quebra, mostrou pra inveja que é vencedor. Eu tenho, e ela pou, tem. E ela pou, e chegou ela quem mandou mexer com o bonde. A IR7, se liga, mano, ó como que ela tá hoje. Que tentação, tá mó delícia e ela forga. Que nós manda, ela joga. Nós em cima da F-60, trajado de óculos e pique predador. Eu dei, e ela pou, ei. E ela pou. O moleque que é chave de quebra, mostrou pra inveja que é vencedor. Eu dei, e ela bonde. Se liga, mano, ó como que ela tá hoje. Não quis na antiga. Olha como que ela tá hoje.